Bravo 3, posição 4. Então, Windows, na escuta? Passa o Windows na escuta, passa o chamado para início do táxi, por gentileza? Ah, isso é mesmo. O Xaner 6303 aguarda para início do pushback acionamento. Estou com uma aeronave transportando enfermo no pátio 3. Para isso, iniciar o táxi. Lá me escuta aguardando. Pato 298 aos 40, direita 121 nesse comando. Direita 219, azul 4298, obrigado. Salvador, muito boa noite, azul 4298, está lembrando na foto atrás. Azul 4298, boa noite, táxi via Alfa, reporta antes, ataque seu Juliette para ingresso. Alfa, entrando em Juliette, chama azul 4298. Confirma o POB, autonomia alternativa. Silêncio, papapá, uniforme Tango Índia, táxi via pátio principal, táxi Índia após. Ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, o ajuste no 0 no 1, no bom voo. Estou aí no máximo por 10 milhas após, continua direto a 0. Centro a 045, 10 milhas após a autoridade quase vazia, 2 estabilizado o gol no 076. 076, torre 1895. 1895, 9076, boa noite. O 2224, o tráfego é o mesmo que informamos anteriormente. Agora na posição de 10 horas, 10 milhas, passa no 190. Aqui entra o tráfego que pega agora, 2224, tá parado. Decolou 4208, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, vou no 076, passando externo, baixado, travado. Pouso autorizado, pistão 0, 050 graus, 612 nós, vou no 076. Livre pouso, 90, vou no 076. Aeronave à esquerda, iniciando o táxi, prossegue Juliette, portão 03. Vai manter até a Juliette, após o passagem de aeronave à esquerda, prossegue até o portão número 2, azul 4298. Confirmando portão 03, ok? Até o portão 3, então, azul 4298. 3-0, sai da mão. Momo, tá presente? Autorizado, Momo, gol no 604. Direto, Momo, 3224, tráfego foi superado. Prossiga na proa de Juazeiro, resta na navegação. E chame o centro Recife em 12545, alterna 12685. Juazeiro da presente, Recife agora 2545, 2285, alterna pela boa noite, 2224. Boa. Delta 3398. Delta 3398, controle, prossiga. Outra 3398 informa raio laser aqui. Posição norte aproximadamente. Magnética 30 seria? Como 30 do porto de Salvador, vindo de uma embarcação. Grato pelo reporte na 3398. Reporte habilitado na LS. Passará. Autorizado, ali aí mantém após o tráfego final. Ali mantém após o tráfego final. Sua vista no localizador, tá 3698. Tá 3398, complete a aproximação, torre 1895. 395, tá 3698. mantenha ponto de espera. No 076 aos 45, direita 121 219. Direita 219, no 076. Salvador, boa noite, eu vou no 076. Boa noite, 076, boa noite, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 2 Juliette, aguardando a liberação do gate. Gente, via Alfa, aguarda antes da Juliette no 076. 50, chegada Mari. Salvador, tá 3398, final da 10, baixar pra lá. 3398, sente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Salvador, pista livre, tá 3398. Opa. Botará, 9272. Com os 46-1208. 208, trip. 3858, pouso autorizado, 050 graus, 08 nós. Autorizado, pouso está 3398. Como Tango Índia, após o tráfego na final, Lima, tem pista 10. Pode passar as duplas. Final, Lima, tem. Com 393 na sua escuta, Pucaru. TV 5393, subir, manter o nível 90, sai da Puca. 90, sai da Puca, trip. Pessoas a bordo, 156, alternando Daniel, autonomia 0520. Senhora 6313, táxi via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste no 0 no 1, bom voo. No 0 no 1, via Índia, 295, boa noite. Luna 076, Juliette, portão 04, atentando a aeronave da Avianca, no, iniciando o táxi. Juliette pro 4, Luna 076, sim. Três, nove, oito, as quatro, oito, direita, 219. Diga 3, 398. Solou aos 49, direita, 219. Direita, 219, boa. Boa. Ora, 604, Recife agora, em 12545, alterna 12685. 2545-2685, voo 9604. NSN, mantém ponto de espera. Uniforme sanguíneo autorizado da colagem 050-612. Vou aguardar uns 3 minutos após a colagem do braço estar rolando devido ao perfil de saída. Autorizado a guardar a linha. Ok, aguardo. Olá, 9248, reduza para 229, 220. 220, 220 9, 9248. Tango Índia, decolada 50, controle, 120, decimal 8. 208, controle, tenha uma boa noite com o tamanho. Tango Índia, submantenha o 400, saída da EL. A saída da EL subindo para o 400. Uniforme Tango Índia, confirme transporte enfermo? Confirmo transporte enfermo. Alfa antes da Juliette, 3398. 3398, Alfa Juliette, pátio 3, posição 62. Pátio 3, posição 62, 3398. Voo 9248, vetoração para o sequenciamento, vai curvar à esquerda, a pro 80. O limite após 1 nos 5 milhas autorizado pro Editora. Esquerda pro 80, 15 milhas, Duna. Voo 9248. A 3178, para o sequenciamento, vai curvar à esquerda, pro A20. O limite é o localizador, 3178. Uniforme, Mike Uniforme, para o sequenciamento, curve a esquerda, pro 190, limite lock. Esquerda 190, limite lock, uniforme. Cada decolagem, 030 graus, 49. ajuste 1011 até 2000, uniforme. Desça para 4000, ajuste 1011, reduz a velocidade para 200 nós. O 9248, desça e mantenha 3000 pés, 1011, ajuste. 3000 pés, 1011, ajuste, boa nova, desça 2. V248 para o localizador, curva à direita e voe na proa 130. Direita, proa 130, voa 9248. Decolada 54, controle 208. 208, boa noite. Boa noite, o Chanel 6313 decola, passa 1400. Chanel 6313, suba o 360 da EL. 360 direto da EL, 6313. 3178, curva à esquerda e voe na proa 350. Gol 9272 para o táxi, com 139 a bordo, 4 horas, Campinas.

7, pushback na 5. Autorizado, chama táxi 9287. Autorizado, chama para o táxi com 9287. 1895. 1895, boa 9287. 3305, donação alfa, box 612 para Recife. 3305, alfa, confere, ajuste 1011, pronto, cópia. Afirmativo, tá pronto? Autorizado, Salvador Recife, via Upper Whisky 58, com número de voo 330. Saída Puca, transição Caju, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5-4-4-4 e o controle de saída 120, decimal 8. Afirmativo, autorizado Recife, 330, transferência 58, Puca, Caju, curva à esquerda. Correto é ponte pronto para pushback e o acionamento, então 3305. Estará pronto, obrigado. Não. 9272, recolhe imediato, quando autorizado. Afirmativo, 9272. Após o King na curta linha, prepare, sala de colagem. Após o King, alguém prepara o 9232. Cita nível final 170. Estrela, aguarde um instante de contato com o centro. Sempre 93. Prisão 78, complete final ILS, Torres, 118.95. 118.95, 3175. terça-feira, tríplice, voltando? Prossiga. É... aproveitar e coordena com o centro para ele pro ar Recife, senhor. Constante. Boa noite. Tá passando externo, igual 9248. Aguarde pista livre, 9248. Guardaremos, igual 9248. Então, 9272, autorizado a decolagem, 040, 4911 no ajuste. Decolagem, 9272. 3178 é o segundo, continue aguardando pista livre. Pouso autorizado no 0040 graus, 49. Autorizado pouso, gol 9248. 194 a bordo, 3 horas e 56 alternado galeão. Autorizado, táxi, de Acate Principal Índia até o ponto de espera da pista no 0. Quando lá pronto, torre, 118 decimal 95, ajuste no 0, 11, gol 9287. Acate Índia, ponto de espera, torre 295, 1011, gol 9287. O Uniforme, Mike Uniforme, após a passagem do Boeing da Gosto, esquerda, prossegue Juliette, reporte novamente na Lima, vai contornar os portões de reportar novamente na Lima, ficar atento à viatura, ao follow-me da Infraero. O senhor trabalhando no voo, reportará na Lima o aguardando o follow-me. Ativo, o follow-me provavelmente encontra-se no portão 62, ok? Positivo. 60, perfil 9272. Isso. Chané 6313. Passar 160, chame o centro, frequência 13395, alterna 1251. 13395, 1251, 63, na sexta noite. Boa. Azul, ciente da Alfa, solicitou 340 Guarulhos. Afirmativa, Azul 9141, confere? Afirma. A gente confirma o horário do plano? É o 0020, se possível será previsto. A gente é um curso plano do seu, a saída para Guarulhos, ou uma entrada da Elia da Bridge, ok? E na sua escuta, quando pronto, 9141. 78 foi autorizado, 90, 040, meia dúzia de nós. 040 com meia dúzia, foi autorizado no 0, 3278. 9287 visual com o tráfego na final. Ah, firma visual. Após o pouso do Airbus, autorizado a linha manter. Após o pouso do Airbus, a linha manter, 190, igual 9287. Boa noite, informação em curso Bravo, ajuste 1011. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Petrolina, peso voo 20, peso voo 300. Sede Momo, Cogbo, Pós Cogbo, voa, posição Flock, Momo, Cogbo, Pós Cogbo, Flock. Decolada 1 a 0, primeira curva à esquerda. transponder 5440 do controle Salvador, 120 decimal 8. É para o ingresso da linha, onde foi a parte de fundo, só não avistou a viatura. Nativo, uniforme Mike, uniforme, prossegue Lima, Mike, na Quebec, chametou e novamente para o cruzamento da pista em 118 decimal 95, uniforme Mike, uniforme. Lima, Mike, na Quebec, 895, uniforme. Zona 78 a 06, direita 219. 219, 3155. 3555, ajuste 611, voe bom, chegada bom, chame ideal de descida. Bom, você reparou descida, você senhora aqui. Ok, na escuta para iniciar descida. Alfa, próxima Juliette, gol 9248. Gol 9248, usa Juliette, portão 08, vai atentar a viatura Follow Me da Infraero no Través 612, que vai seguir, será, guiará o senhor até o portão, ok? Negativo, espera atento ao mesmo, para o 08, vem com 9248. Alpha 083, clear, bons arrival, descend and maintain, 3000 feet, QNH 1011. 1011, 3000, Alpha, controle Salvador, 9287, passa 1500 metros da El Leda. 92 do. Correção 9287, suba ao 340, saída da El. Sobe ao nível 340, saída da El, 9287. Cruzado, Salvador, Guarulhos, via UP Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde está a septerovia, após sair conforme a rota. Decola pistão 10, primeira curva direita. Transponder 5443 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 16. Conforme o plano. Decola a saída da El Leda Bridge, pistão 90 com curva direita. Zona 5443, controle 1208, gol 074. Gol 074, Penjo filmando antecipado do 16, sai conforme a rota, ok? Afirmativa, Penjo 16, conforme a rota. Qual é o time pronto, gol 074? Vamos lá. 3178, Juliette, botão 05. Você falou bem. É o 9248, reportou. Para o solo que está aguardando as instruções do Follow Me. O 9248 pode prosseguir até o 8, que no, a viatura não vai guiar o senhor, não vai ser necessário, ok? É daqui, tem que. 3305, box 62, pushback, acionamento. 6224 no localizador com a pista vista. 6224 é porta externa. Chamarei no externo, 6224. Da Gol, inicia o feedback com coordenação e chama para o táxi, 3-3-0. Aproximando a Juliette, 3178, Juliette, portão 05. Cheque trem, foi autorizado 90, 1011 no ajuste, 05059. Ciente da passagem externa com trem baixo travado, 6224. Do 4298, 83, para fechar o equipamento. 4298, vou aguardar mais um instante aqui, após o início do táxi do Airbus, já será autorizado, mas estimado mais 2 a 3 minutos. Aguarda, do 4298. 1-3-3-0, 1-1-3 da Boa, 2-3-3-0, 3-3-0, 3-3-0, 3-3-0, ponto de despegue no 0, torno 1-1-1-8, decimal 9-5, ajustando no 0 no 1-3-3-0-5, boa viagem. Bate, ajustando 1-0-1-1-1-1, senador, obrigado, uma boa noite. Após o 4298, após a passagem do Airbus da TAM, puxa para a coordenação que pediu só o chão para táxi. Após o Airbus da TAM, autorizado por nome que pediu só o chão para táxi, do 4298. Solo, teria autorização do 9141 no azul? Negativo, 9141, no quando o senhor não chegou aqui, não tem nem no repetitivo nem na FTN. O senhor tem condição de entrar em contato com a companhia para saber do plano do senhor, se foi enviado corretamente, se foi feito corretamente com a IS, se a IS transmitiu para o plano de voo para o centro Recife? Eu vou entrar em contato aqui, obrigado. Alô, Salvador, muito boa noite, o Chiné 6224 está livrando na Fox Trot. 6224, consegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, o Chiné 6224. 9287, chame o centro Recife, 13395, alterne 1251. 13395251, vou 9287. 050612. Autoridade de decolagem, 33. Ok, down 2000, clear X-ray, I call your sound is localized at 10, Europa 083. Manda Juliette para ingresso no pátio 6224. 6224, mantenha a posição de Juliette, portão previsto é o 01. Gente, mantendo a posição antes da Juliette, o 6224. Controle, 1208, bom voo. 1208 com controle, 3305. Controle Salvador, bom 9227. Controle Salvador, boa noite, 3305. Fuca Caju, passa 2000. 3305, boa noite, suba ao 330, vigilante. Para o 330, tá, 3305. Controle Salvador, bom 9227. Controle, bom 9227. Azul 4298, alterna Salvador, tem 3 horas e 16 minutos de autonomia, 100 a bordo para o táxi. Essa direita via Índia, até o ponto de espera, pistão 0, lá, oi, 1895, ajustando 1011, azul 4298. 100 no 1, direita Índia, ponto de espera da 100, 1895, azul 4298, obrigado, amém. 6224, prossegue Juliette, portão 01. Juliette pro 01, 6224. Controle Aracaju, portão 3305. Vai, coordenação. 2 Salvador, boa noite, azul 4298, ponto de espera da 10. Oito além decola, 040, 62. Livre decolagem, pista no 0, azul 42, 98. Complete, left X-ray approach, contact tower on 118.95. 1895, bye bye. Salvador Tower es Monoite, pero para Silver Tree, we are 8 miles from final runway 10. Zero E3, continua approach, standby, runway vacated, altitude is 10, 1 mile. Ok, continue. Azul 4298. Gente. Solo azul 9141. Zero E3, Cleet Lander, runway 10, 040 degrees, 04 knots. Level 1321, only off, Zero E3. Desalo localizador, 5505. Controle 208. 208 com controle, azul 4298. 5595, complete final ILS, chame a torre 11895. Completa final 1895, Brato. 3305, autorizado Aracaju. Aracaju, obrigado, senhor. 305. Controle de Salvador, boa noite, azul 4298, livra 2000 pés na Momo. 298, suba ao 300, saída Momo, vigilante. Sem restrições, 300, saída Momo, vigilância, azul 4298. Europa 083, underground at 24, vacated by your right, and call around 121-190. Recife em 12545, Viana 12685. 2452685, Dan 3305. Juliet, we're calling for you, Leo, Jeffrey. Pouso autorizado no 0050 graus, 612. Autorizado o pouso do 55 graus, senhor. Saiu a rota. Vou entrar em contato com o centro Recife, pegar a rota do senhor e já pago a cópia. Graças, não aceito. 3 ground. Go ahead. Your gate will be number 11, but after gate 06, you will follow the yellow car, the follow car from the administration for the airport. Okay, gate 11 will follow the yellow car, you know. After gate 06 until gate 10, and from gate 10 until gate 11, we'll have a marshal man on the ground that will sign to you the way to park on gate 11. Copy. Azul 9141, pronto, cópia? Afirmou. Pesado, Salvador Guarulhos, via Pesulou 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós Leda, direto Bridge, onde intercepta Pesulou 16 e prossegue conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5455 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos no 340, decola no 0 da El, Leda Bridge, eu presumo 16, curva direita após, 5955, confirmando o transponder por gentileza? 5455. 5455, confere 208, controle azul 9141. Correto, é pode pronto, azul 9141. E totalmente pronto no gate 2, o 9141 azul. Coordenação que pessoal chama táxi 9141 azul. Autorizado para o feedback chamar a táxi 9141 azul. Sala 35595, livrou na sua escuta. 595, prossegue táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, a posição é 01, fica atento a sinalizador quando lá. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 1, 35595. Bono 074, por estacionamento no parque. Bono 074, vai aguardar o número 2 no setor. Did you see the marshal man? Yes. Okay, follow his instructions. Quatro dois nove oito, passa 150, chama Recife, 12545, alterna 12685. Recife no 2545, alternando no 2685, azul 4298, obrigado, boa noite. Boa noite. 91-41 azul para o táxi, 123 a bordo, 4-45, alternando Ribeirão Preto. 4-45, confere? Afirmo. Fiz ataque à direita via Índia, ponto de espera, pista 0, torre 1-18, decimal 95, ajuste 1-0-1-1-0-9-1-41, boa viagem. De táxi via Índia, 18-95, torre azul 9-1-41, pra frente. 074, coordenação que se solo após o início do táxi, lembrar da azul a sua cauda, reporte pelo táxi. O azul está autorizado, é porta atrás, chegou na 074. Azul 9141, ponto de espera no carro. 41, boa. Autorizado ingresso e decolagem. 040, 49. Autorizado a linha de decolagem do 0 azul 9141. Esse é o 195? Ah, afirma. Quantos passageiros ele leva? 118. Salvador, eu vou 9249, centro da Bravo, gate 8 para a cópia. Estou filmando a China 6224, chamou o salve. É o gol 9249, estamos no gate 8, centro da informação, Bravo. Ativo 9249, confirme horário do plano. 0030. Eu não recebi o plano do senhor ainda. O senhor, por gentileza, entre em contato com a empresa para saber com a sala S o que houve com o plano do senhor, que até agora não chegou aqui pra gente, por gentileza. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, eu vou no 074, ponto 010. Boa noite. Vai ter que aguardar 3 minutos devido ao azul. Também perfil de saída. Vento 9074. Controle 208 faço uma boa noite, muito boa. 9141. Um bom voo, muito bom. Hasta la vista, baby. I'll be back. Controle Salvador, meu rei, muito boa noite. É o azul 9141 decolado, cruza 1200 na sua escuta. Boa noite, suba ao 340, saída da El. Da El 340 na sua, segue o azul 4, ou vai ser o 9141. No 074 autorizado, ali é manter. Sim, manter no 074.